o mundo acabar, quero dizer tudo o que eu nunca falei, pedir perdão pra quem eu magoei e abraçar quem ficou pra trás. Quero sentir o vento no rosto, ver o pôr do sol devagar, deitar na grama e do tempo, sem pressa pra voltar. Fazer as pazes com o espelho, falar te amo sem medo, viver o agora com desejo, como se fosse eterno. Se o mundo acabar amanhã, que eu tenha amado de verdade, que eu tenha dançado na chuva e chorado de felicidade, que eu tenha feito valer cada minuto do meu viver, porque no fim o que vai contar o amor que a gente soube dar. Antes do mundo acabar, quero viajar sem rumo certo, desligar o celular, sentir o coração mais perto, plantar uma árvore, escrever um poema, dizer que sonhar vale a pena, segurar tua mão no silêncio e sorrir sem dizer um porquê. Não quero ouro nem fama, só quero alma leve e calma. Quero olhar pra trás e dizer, foi bonito viver. Se o mundo acabar amanhã, que eu tenha deixado saudade, e o meu riso é cor e no tempo, e o meu amor vira eternidade, que eu tenha feito valer cada segundo do meu viver, porque no fim o que vai ficar é o bem que a gente soube espalhar.